pois vens com tua mão nos sustentar. És magnífico e tremendo. Porque diante de ti até as portas de bronze se racham e até